Opa, tá esquentando. Show da Nira Guerreira é assim, começa lento. Vai, Júnior. Desse jeito vou aguentar, vamos nessa, oh!